Até parece um som. De novo assim. Oi. Há quanto tempo eu não te via? Resolvi te visitar. O seu som, será que te assustei? Tava morrendo de saudade. E logo o que, Goiânia? E logo a gente volta pra realidade. De novo. De nós estamos juntos. Sabe que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser. Não tem ninguém aqui além de nós. Estamos só. Estamos só. Deixa eu ouvir só a galera. Hoje eu reparei no céu. E seu perfume é tão bom. E o sorriso lindo que só você tem. Amigo, reparei em tudo. Deve tá me estranhando. Eu já te perdi uma vez. Não posso te perder de novo. Nem sonho. Resolvi te visitar. O seu som. Valeu, Sidão. Tava morrendo de saudade. E logo que, Goiânia? E logo a gente volta pra realidade. De nós estamos juntos. Sabe que eu gosto em sonhos. É que o quê? É que podemos ser o que quiser. Não tem ninguém aqui além de nós. Estamos só. Liga meu violão aqui, meu amor. E estamos só. Hoje eu reparei no seu batom. Eu vi que a sua roupa cai bem. E o seu perfume é tão bom. E o sorriso lindo que só você tem. Eu reparei em tudo. Deve tá me estranhando. Eu já te perdi uma vez. Não posso te perder de novo. Hoje eu reparei no seu batom. Ouvi que a sua roupa caiu bem. E seu perfume é tão bom. E o sorriso lindo que só você tem. Comigo reparei em tudo. Deve tá me estranhando. Eu já te perdi uma vez. Não posso te perder de novo. Nem som. Não posso te perder de novo. Nem som.